É o DJ Nenê, caralho, pica do bagulho. Aí, e aí, Nenê? Tá ligado? Eu vou mandar tipo MC Angolano. Tipo MC Angolano. Aí. Meu pau duro igual pedra, trombei com uma égua que eu botei na goela da filha da puta. Vê cê tando pra mim e pros truta. Vê cê tando pra mim e pros truta. Tipo MC Angolano, rebola na... Tipo MC Angolano, rebola essa filha da... Meu pau duro igual pedra, trombei com uma égua que eu botei na goela da filha da puta. Vê cê tando pra mim e pros truta. Vê cê tando pra mim e pros truta. Essa é a brincadeirinha. Oi, vai mamar o DJ Nenê e a banca todinha. Essa é a brincadeirinha. Oi, pega, bota o pau na boca e lambuza a pica. Essa é a brincadeirinha. Oi, vai mamar o DJ Nenê e a banca todinha. Essa é a brincadeirinha. Oi, pega, bota o pau na boca e lambuza a pica. Achei ela por aí, já perguntei qual vai ser. Hoje dinheiro pro motel, hoje não vai ter. Acabei de conhecer, começamos a beber. Foi aí que aconteceu, o que eu vou te dizer. Olha que transa maluca, olha que transa maluca. Trombei ela e comi ali mesmo na rua. Olha que transa maluca. Trombei ela e comi ali mesmo na rua. Aí, Nenê? Tá ligado? É do DJ Nenê, caralho, pica do bagulho. Eu vou mandar tipo MC Angolano. Meu pau duro igual pedra, trombei com uma égua que eu botei na goela da filha da puta. Vê cê tando pra mim e pros truta. Vê cê tando pra mim e pros truta. Tipo MC Angolano, rebola na... Tipo MC Angolano, rebola essa filha da... Essa é a brincadeirinha. Oi, vai mamar o DJ Nenê e a banca todinha. Essa é a brincadeirinha. Oi, pega, bota o pau na boca e lambuza a pica. Olha que transa maluca. Trombei ela e comi ali mesmo na rua. Olha que transa maluca. Trombei ela e comi ali mesmo na rua. Tipo MC Angolano. Aí.